Eu não queria mais ver minha mente perdida. Ela é o que chamam de efeito blunt e champanhe. Me fez ficar acordado por noites seguidas, apreciando sua boca dizer pra mim que hoje tá tudo bem. Nós estamos em Bangkok, sem leis, eu sei que hoje vai ficar tudo bem. Se nós estamos em Bangkok. Estreitas ilusões são o seu olhar, iluminando o seu antigo já cansado de brilhar. Onde as estrelas se esconderão ao te ver passar, em respeito ao seu brilho interior antes de se invejar. Olhar de se viajar, olhar de bater neurose pensando seu déjà vu. Olhar de se emocionar igual faixa do Djavan pra te fazer refletir, olhando pro céu azul. Onde você vê voar em direção à liberdade, vindo pra me libertar. Como me prometeu, você me prometeu voltar. Me sinto como prometeu, você me prometeu voltar. A cidade é nossa e eu controlo as luzes. Eu te entendo, até a lua tem suas fases. Sei que cê carrega suas cruzes, assim como eu carrego sua minhas frases. Que tá tudo bem. Tapetes dourados ou joias, me fala o que tu quer. Já andou comigo pela lama, nega, chama e fala logo o que tu quer. Tudo à sua disposição, de sua posição, já pode escolher, mulher. Não queira parecer modesta nessa festa, você tem o que quiser. Luxo pra esquecer do lixo, origelo mais caro dos vestidos. Tipo um gole de absinto, quando te sinto no pelo. Tipo uma deusa do Olimpo. Avançamos oito casas, criamos asas e saímos desse labirinto. E o mundo girando no pneu da BMW. A 200 pela estrada, nós incorporamos, vivendo a vida doidada. Giro o volante da BMW, deixo o volume da caixa explodir. Você ama quando eu mando seu lábio e eu amo te ver. Você sonha se realizando, amanhã chegando e a noite despedindo. Você se despende e o vidro embaçando, estamos em Bangkok. A cidade é nossa e eu controlo as luzes. Eu te entendo, até a lua tem suas fases. Sei que cê carrega suas cruzes, assim como eu carrego. Sua boca disse que tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Nós dois estamos em Bangkok. Yeah, sem leis eu sei, vai ficar tudo bem. Nós dois estamos em Bangkok. Sua boca disse que tá tudo bem.